Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Amigo, levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo. Saudade, meu bem, saudade, saudade.